Oh, se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. For the Sun, Sergio De Gary, Sensaciones, Thiago Abravanel, Não Quero Dinheiro, Fernanda Abreu, A Noite, Pet Shop Boys, Home and Dry, Brianna, Lost in Istanbul, Journey, Don't Stop Believin', Basil, Flaws. No próximo sábado, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Sim, rádio, serviço. Sardinha em lata, bobó de camarão, atum ralado, moqueca e pirão, traíra, pirarucu, siri, tucunaré, sushi, pintado surubim, tilápia, carapa, lagosta, valente, romalo, caranguejo e ostra. O pescado é um clássico da alimentação saudável. Inclua na sua mesa, é gostoso e faz bem pra saúde. Sim, rádio. 10:37. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. megafono.com.br. Crie sua conta e o seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. single breath.